Em 1954, o navio australiano Rachel Cohen entrou em doca seca. Cravados na quilha, encontraram 17 dentes gigantescos. Eles pertenciam a um predador que a ciência jurava estar extinto há 3 milhões de anos. A biologia marinha estabelece regras rígidas sobre o que pode ou não viver nos oceanos de hoje. O Otodons megalodon desafia todas elas. Um leviatã pelágico que atingia 18 metros de comprimento e pesava mais de 60 toneladas. A força de sua mordida ultrapassava esmagadores 180 mil newtons, o suficiente para triturar o crânio de uma baleia adulta como se fosse uma casca de noz. Os registros fósseis nos dizem que o reino desse monstro terminou no Plioceno. O resfriamento global e a queda do nível do mar teriam dizimado suas presas. Sem alimento nas águas costeiras, o rei dos oceanos teria morrido de fome. Essa é a versão oficial, o consenso acadêmico que conforta marinheiros, oceanógrafos e todos nós que nadamos na superfície. Mas o oceano é um cofre escuro e profundo. Nós mapeamos com precisão menos de 25% do leito marinho global. A zona batipelágica, mergulhada em escuridão perpétua, abriga segredos que apenas começamos a arranhar. Durante décadas, relatos isolados de pescadores, leituras de sonar inexplicáveis e carcaças de grandes cetáceos com marcas colossais têm assombrado a comunidade científica. A evidência fóssil é inegável. Dentes do tamanho de uma mão humana são dragados do fundo do Pacífico rotineiramente. Mas há algo perturbador sobre algumas dessas descobertas recentes. Algo na coloração, na preservação do esmalte e nas taxas de sedimentação que se recusa a se alinhar com a narrativa da extinção antiga. O abismo guarda suas verdades próprias, e algumas delas têm dentes afiados. Pluma abissal. Hoje nós mergulhamos a 4 mil metros para investigar o megalodon e o perturbador mistério de sua possível sobrevivência nas zonas mais escuras e inexploradas do nosso oceano. O submersível desce. 1000 metros, 2000 metros. A luz do sol desaparece completamente, engolida pela escuridão perpétua. A 3000 metros, a temperatura da água despenca para gélidos 2 graus Celsius. A 4000 metros, a pressão atinge esmagadoras 400 atmosferas. É o equivalente a ter um carro empilhado sobre cada centímetro quadrado do casco de titânio. O silêncio lá fora é absoluto. Neste reino hostil, a vida obedece a regras alienígenas. Na Fossa das Marianas, no Pacífico Ocidental, o abismo se estende por impressionantes 11 mil metros de profundidade. Durante muito tempo, acreditamos que grandes predadores de sangue quente não poderiam prosperar aqui. A escassez de biomassa e o frio extremo pareciam barreiras intransponíveis. Mas o oceano denso é um mestre em quebrar paradigmas científicos. O tubarão da Groenlândia é a prova viva dessa adaptação extrema. Esse predador de águas gélidas pode viver mais de 400 anos em profundidades abissais. Seu metabolismo incrivelmente lento é a chave para a sobrevivência no escuro. Se um tubarão primitivo de 7 metros pode prosperar nas águas congelantes do Ártico Profundo, os limites biológicos da vida marinha começam a se desfazer diante dos nossos olhos. A teoria de sobrevivência do megalodon sugere uma migração vertical drástica. Para escapar da extinção climática no Plioceno, alguns indivíduos teriam abandonado as águas costeiras rasas. Eles teriam mergulhado para as zonas batipelágica e batiabissal pelágica, um ambiente onde a temperatura permanece constante e os abalos climáticos catastróficos da superfície simplesmente não chegam. Mas como sustentar um corpo de 60 toneladas na escuridão? A resposta pode estar nas lulas gigantes e nos cachalotes. Batalhas titânicas ocorrem diariamente a 3 mil metros de profundidade. O cachalote mergulha na escuridão cega para caçar lulas colossais. E se o cachalote não for o predador ápice desse ecossistema oculto? Expedições recentes mapearam trincheiras oceânicas com veículos operados remotamente. Os sonares varrem o vazio bentônico em busca de anomalias geológicas. E, ocasionalmente, o feixe acústico retorna com assinaturas maciças, formas biológicas que se movem lentamente pelas correntes de fundo. O tamanho dos ecos desafia qualquer identificação conhecida. Não são cardumes, não são baleias, são assinaturas isoladas, densas e imensas. O abismo escuro e grande esconde gigantes que a luz do sol não toca há milhões de anos. Em 2003, cientistas australianos realizaram um experimento rotineiro que terminaria em pesadelo. Eles marcaram um tubarão branco fêmea de 3 metros de comprimento com um rastreador de temperatura e profundidade. O objetivo era mapear rotas migratórias ao longo da costa continental. Mas 4 meses depois, a etiqueta foi lavada em uma praia deserta. Os dados recuperados do dispositivo contaram uma história de puro terror. O gráfico mostrava um mergulho súbito e violento. O tubarão branco foi arrastado a 600 metros de profundidade em questão de minutos. Imediatamente após o mergulho vertiginoso, a temperatura registrada pelo sensor disparou. Passou de gélidos 9 graus da água circundante para intensos 25 graus. A etiqueta estava dentro do estômago de algo colossal. Algo que possuía uma temperatura corporal alta o suficiente para aquecer o sensor, mas que mergulhava nas zonas escuras de penumbra. O que engole um predador ápice de 3 metros inteiro? A ciência tentou sugerir um tubarão branco canibal e gigantesco, mas as proporções térmicas e a velocidade brutal do ataque deixaram os pesquisadores inquietos. O silêncio nos corredores acadêmicos era ensurdecedor. Anos depois, no Mar de Cortez, biólogos marinhos encontraram carcaças de baleias flutuando à deriva. Metade dos corpos imensos havia sido decepado com uma única mordida. As marcas nos flancos eram desproporcionais e aterrorizantes. Arcos de dentes medindo quase 2 metros de diâmetro. Nenhum tubarão branco conhecido, nem mesmo os maiores espécimes de 6 metros, poderia deixar uma cicatriz com aquele raio monstruoso. E então, estão as gravações de áudio. Hidrofones militares espalhados pelo fundo do Pacífico captam as vozes do oceano profundo 24 horas por dia. Em 2014, os microfones registraram uma frequência de baixa intensidade. Um som rítmico, grave, pulsando na água densa como um coração mecânico. O som ecoou por centenas de quilômetros na zona de convergência profunda. O perfil acústico indicava o deslocamento de água de um animal com mais de 20 metros de comprimento. Não era o canto de uma baleia, era o som de uma cauda maciça varrendo a escuridão abissal em ritmo de caça. Os pesquisadores sabem que essas anomalias existem. Mediram as temperaturas impossíveis, fotografaram as mordidas colossais, captaram os sons que fazem o leito oceânico tremer, mas não conseguem explicar como um gigante pré-histórico poderia ter escapado do radar humano por tanto tempo. A pergunta cética ecoa em cada expedição oceanográfica. Se o megalodon ainda vive, onde estão os corpos recentes? A anatomia do tubarão é a resposta perfeita para o desaparecimento. Diferente das baleias, tubarões não têm ossos maciços. Seus esqueletos são inteiramente feitos de cartilagem flexível. Quando morrem, não deixam carcaças duradouras para flutuar na superfície ou fossilizar rapidamente no sedimento. O corpo imenso afunda nas trincheiras abissais como uma pedra. Em poucos dias, os detritivoros implacáveis do fundo do mar consomem a carne. A pressão esmagadora e a química da água dissolvem a cartilagem. Tudo o que resta são os dentes. E é exatamente nos dentes que reside o maior e mais sombrio mistério de todos. Durante a histórica expedição do navio oceanográfico HMS Challenger, Dragas pesadas rasparam o leito do Pacífico. Eles trouxeram à superfície dentes impecáveis de megalodon. Mas algo estava terrivelmente errado com a datação desses artefatos. No fundo do mar, minerais escuros como o dióxido de manganês se acumulam sobre objetos caídos a uma taxa incrivelmente lenta. Cerca de 2 milímetros a cada milhão de anos. Alguns dos dentes recuperados pela draga possuíam uma camada de manganês tão fina, tão incrivelmente fina, que a matemática se tornou perturbadora. Os cálculos radiométricos indicavam que aqueles dentes haviam caído no fundo do oceano há apenas 10 mil anos. 10 mil anos não é tempo geológico, é ontem. É a época em que a humanidade já construía suas primeiras civilizações na superfície. Como a ciência moderna ignora esta evidência tão gritante? É mais fácil classificar como uma anomalia rara de sedimentação do que reescrever toda a biologia marinha. Mas o oceano profundo não se importa com nossos livros didáticos. Ele é antigo, imenso e totalmente indiferente às nossas certezas acadêmicas. Se uma criatura de 60 toneladas aprendeu a caçar na escuridão perpétua, usando sensores eletromagnéticos para rastrear baleias nas fossas oceânicas, nós seríamos os últimos a saber. Nossa arrogância terrestre nos faz acreditar que dominamos o planeta, que conhecemos cada canto do globo. Mas a verdade é que apenas flutuamos na fina superfície iluminada de um mundo vasto e alienígena. O oceano profundo é um cofre gigantesco que abriga formas de vida que desafiam a nossa imaginação e os nossos medos mais primitivos. Talvez o otó dos megalodon nunca tenha desaparecido de fato. Talvez ele apenas tenha descido as escadas da evolução, abandonando a luz do sol para um reino de escuridão absoluta e pressão esmagadora. Uma adaptação silenciosa, brutal e necessária para a sobrevivência do maior carnívoro da Terra. E o mais perturbador de tudo isso? As marcas colossais nas baleias, as etiquetas engolidas e os sinais acústicos inexplicáveis foram registrados a apenas 3 mil metros de profundidade. A Fossa das Marianas continua por mais 8 mil metros abaixo disso. Um abismo negro, insondável e perfeitamente capaz de esconder uma população inteira do maior predador que os mares já conheceram. O que mais está espreitando naquelas águas geladas, apenas esperando que nossos submersíveis desliguem as luzes? O fundo do mar guarda fantasmas não apenas da biologia ancestral, mas também da nossa própria história humana. Estruturas de aço colossais que estão sendo lentamente devoradas pela escuridão e pela pressão. No nosso próximo episódio, investigaremos o Titanic hoje. O que está acontecendo com os destroços a 3.800 metros? Prepare-se para descer ao túmulo mais famoso e solitário do oceano.